Brasil, encontro dos que chegarão. Fui testemunha de muitas juras de amor, quantas lágrimas de dor suas águas carregaram. Riozinho amigo, sobre a areia do remanso, animais em seu descanso, ali vem matar a sede. Borboletas em suas margens se amontoam e depois alegres voam, não pidão dos campos verdes. A brisa encrespa o seu rosto de menino com o mais terno e divino beijo da mãe natureza. Lindas paisagens, madrugadas coloridas, encontros e nos despedidas, seguem vossa correnteza. Som do Campo, Violada Sertaneja. Montado no lombo da louca saudade, deixei a cidade, voltei pro sertão. Fui ver minha casa na velha fazenda, o rancho, a moenda, o velho galpão. Cheguei de mansinho, olhando pros lados, meus olhos molhados de tanta emoção. Passei a cerquinha de arame farpado, o angico encorpado me olhou do espigão. Na porta do rancho, bem rente à soleira, esbarrei na roseira, levei um arranhão. A linda roseira de rosas vermelhas puxava a orelha do filho fujão. Passei a saleta e fui pra cozinha, no canto ainda tinha o velho fogão. Olhei pra parede, meus olhos pararam e meus pés ficaram pregados no chão. Por hoje é só. Amanhã, quarta-feira, estaremos juntos aqui de novo. Um abraço, um beijo no coração e até lá! Violada Sertaneja. ZYH666, 1530 kHz. Rádio Três Fronteiras, AM, Campos Salles, Ceará. O som da comunidade. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. No Ceará são 7 horas. Em queda, Ceará registra redução no número de mortes provocadas por crimes violentos entre janeiro e julho de 2022. Varíola dos macacos aumenta número de casos confirmados no estado. Auxílio Brasil, pagamentos de R$600 começam nesta terça-feira. Mais de 120 mil cearenses foram incluídos no programa social. Caminhoneiros começam a receber hoje duas parcelas de R$1.000 do benefício emergencial. Estado tem 50 mil profissionais, mas nem todos estão aptos a receberem os recursos. Fortalezenses passam a contar com mais um posto do Detran. Isolda Sela participou da inauguração do equipamento que fica no bairro Benfica. Governadora envia à Assembleia Legislativa pedido para garantir o retroativo para os agentes comunitários de saúde. Escolas particulares adiam o feriado do Dia do Estudante de quinta para sexta-feira. Alunos da capital e Viçosa do Ceará também não terão aula no dia 15 de agosto. Saiba o motivo. 7:02, terça-feira, 9 de agosto de 2022. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 30 e mínima de 23 graus. Em Senador Pompeu, previsão de máxima de 33 e mínima de 19 graus. Bom dia, está no ar a edição de hoje do Jornal Alerta Geral. O Ceará, Brasil e mundo. Ligados no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral. E você acompanha a edição de hoje do Jornal Alerta Geral através de imagens também no site, na internet, no site cearagora.com.br e em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. WhatsApp do Alerta Geral, anote 0-85-992-73-4353. 7:03. A governadora Isolda Sela enviou um complemento à lei do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, pedindo que o retroativo dos profissionais fosse garantido. A emenda foi recebida pela Assembleia Legislativa do Ceará nesta segunda-feira. De acordo com o deputado Julinho, do PT, líder do governo da casa, a expectativa é aprovar a garantia do retroativo ainda nesta semana. O piso salarial de R$ 2.424 começou a tramitar na Casa Legislativa na semana passada. Ele já foi aprovado.